diga quem é que já vem balançando com jeito moleque. Me diga quem é que tá swingando ao som do chiclete, espalhando alegria de noite e de dia, esse jeito de amar, nessa onda morena. Eu vou te levar, oh, na pele dourada, um beijo de fada, suspiro de amor, sorriso maneiro num dedo faceiro gravado na cor. De onde vem esse canto, quem canta e que mexe essa massa legal, vem correndo me abraça. Alegria gera, oh. Oi nanae, vem banania, eu, vem banania, ea, vem nananana. Oi nanae, vem banania, eu, vem banania, ea, vem nananana. Me diga quem é que já vem balançando com jeito moleque. Me diga quem é que tá swingando ao som do chiclete, espalhando alegria de noite e de dia, esse jeito de amar, nessa onda morena. Eu vou te levar, oh, oh, nanae, vem banania, eu, vem banania, ea, vem nananana. Já vem balançando com jeito moleque. Me diga quem é que tá swingando ao som do chiclete, espalhando alegria de noite e de dia, esse jeito de amar, nessa onda morena. Eu vou te levar, oh, na pele dourada, um beijo de fada, suspiro de amor, sorriso maneiro no dedo faceiro gravado na cor. Esse canto, quem canta e que mexe essa massa legal, vem correndo me abraça, alegria gera.